Aero Via Golf 677, nível de voo 210, pista em Meuza no zero, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5161, força aérea 5954. Correto, força aérea 5954-02QB, tem liga de acionamento para o táxi. Chame a torre na frequência 118.95, força aérea 5954, ajuste de altímetro 1017. Para o táxi, torre 1895, já. Oceania 6310, boa noite, Tango. Confere, Recife tem um 350 já aprovado, pronto, cópia. Afirma, proceda. Oceania 6310, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot via Alfa Zulu 17, nível de voo 350. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5167, Oceania 6310. 0350, Recife, da roda 50 com curva esquerda, perfeito da Pupa Caju. Feira da Bianca, Zulu 17, 1208, controle 5167, transponder, Oceania 6310. 5167, protegimento correto, Oceania 6310, posição 1, chame o doutor para pushback, fenomenal. Tango 043, chame o centro Recife na frequência 133.25. 135, boa noite, 143. Boa noite. Capitão 9222 com 112, a bordo 330, alterna Campinas. Copiado 112 Campinas 330, o TAM 9222, tem taxi aprovado via faixa principal e Índia. Até o ponto de espera, pista no zero, ajuste no zero e no 7. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 118 decimal 95. Então 9222, tem um bom voo. Bate o Índia quando vai 1895. Bom trabalho, tá? 9222. Para início de descida, o azul 2795. 2795, desça para 4000 pés, ajuste no 017. Para 4000 pés, ajuste vai ser 1017. Obrigado. Plutão 4, puxa o pé de acionamento. Plutão 4 aprovado, puxa o acionamento no 963, chame táxi. Chama na frente, 963. O vento é 1,60 graus, 0,62 nós. A linha decola até 9,222. Aéreo 5954, está autorizado o táxi até o hotel? Tio, pode estar de localizer. Não, 2,000 feet, 1,017, aqui a olha se pronto, report the sound is localizer, 6,000. Dois, decolado aos 2-1, chame o controle, 1208. 208, tá, 9222. Controle Salvador, boa noite, tá, 9222. 9222, boa noite, contato radar, confere nível 360, vem direto Leda. 360 na Prodileda, tá, 9222, obrigado. 973, está autorizado a decolar da 10, o vento é 150 graus, 05 nós. Decolando cabeceira 10, 1973. Posição na hotel, Fuso Aéreo 5954, um Boeing da Gol decolando agora da 10. Salvador, está 9222, desvia direita para o 220 por mais 30 milhas. Excelente desvio, 9222. Deve estar 9222. O 9222, chame o centro Recife na frequência 133, decimal 25. 3325, Recife, tá 9222. Ok, então cruze a pista no zero, na delta chame o solo, 211. Negativo, ok, então alinha e mantenha a partir do hotel. Rumo 973, decolado aos 26, chame o controle 208. 208, com a mais 973. Puxa área 5954, está autorizado decolar, da 10, o vento 160 graus 059. Sim, eu tô obrigado, mais. Falou. Controle com 973, passando 1500 ao saído da L. Rumo 973, boa noite, contato radar, sua para o nível 360 após 2000, voo Lida. A noite 360 após 2000, Lida, direto com o 973. A 1317, stand in for a clearance, e veio a 600. Area 6002, clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10, Area 6002. Area 5954, decolado aos 28, chame o controle, 208. Area 5954, chame o 208. Salvador, Força Aérea 5954. Área 5954, contato radar, sua para o nível 210, sai da PUCA. Aérea 5954, nível 210, sai da PUCA. Força Aérea 5934, tem condição de autorizar Natal? Lugar de coordenação? Zulu 96, autorizado para Sierra Bravo Foxtrot Zulu, via Zulu 19 até Bangu, após direto Abuco, após direto nível de voo 370. Pista em Zulu 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 120, decimal 8, transponder 5177, chegou ao 096. 370 para Fortaleza, decola 10, curva esquerda. Saída Momo Front, outro Zulu 19, Bangu, Abuco. Controle 12080, 5177, no transponder, voo 1096. Fechamento correto, 1096, chame pronto para o puxo para acionamento. Confirme somente seu portão. Estamos 09. 09, sim. Ground at 3-1, monitor ground 121, decimal 1. 121, decimal 1, Ivan, 6002, how are you? Roger, welcome to Salvador. Boa noite. Voo 1973, chame o centro Recife na frequência 133, decimal 25. 3325, 973. Via 6002, clear of the active. Via 6002, good evening, taxi approved by Alpha. Hold short of taxi Juliet, sir. Hold short of Juliet, via 6002. 3858, pronto para cópia. Não, no zero. O vento é 180 graus, 04 nós. Sul com 4, livre pouso, pista no 02795. Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370, pista em zona 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 120, decimal 8, transponder 5172, 3850. 3370, saída Momo, transição Froti, decolando pro lado esquerda, controle 1208, 5172, 3258, portão 2. Procedimento correto, 3258, portão 2, chame pronto para o pushback, seu nome. Chama na Adriana. Salvador, você é 63, no 0, em destaque, no fundo 5, está com 4 horas, altera Natal. 4 horas, Natal, confirme, 151 no bordo. 155. 155 a bordo, copiado 6310 do Xenair, livre táxi à direita, tem o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 017, no ponto de espera quando pronto, chame torre, frequência 118 decimal 95, do Xenair 310, tem bom voo. 317, 295, obrigado, boa noite. Two clear to enter taxiway Juliet to stand 10, stand 10 at your 6002. Taxiway India, I mean Juliet and 10, you may have 6002. Roger. Alfa-Romeo, boa noite, Azul 2781, com a informação de Storm, autorização Vitória da Conquista. Leaving 23.1450 flight level, and we're gonna be, we fly direct Mavoc, I'm sorry, Mari intercession. Exit Alpha Lima Alpha Alpha, Skorky Adams, fly direct to Itapi, position and descend until flight level 050. Roger, fly direct Itapi, position, fly level 050, Lima Alpha. Salvador, Oceana 6310, ponto 0 da 10, ponto. Autorizado alinhar e manter 1-0, Oceana 6310. Ali manter 1-0, 6310. T795 no solo, aos 36, chame o solo, 219. Solo 219, 795. Solo Salvador, azul 2795. 2795, boa noite, aprovado, táxi Alfa Kilo Pátio 3, atenda o sinalizador naquele pátio, 2795. Alfa Kilo Pátio 3, atenda o sinalizador, azul 2795. Azul 2781, pronto para cópia? Alfa Kilo Pátio 2781. Azul 2781, autorizado para Sierra Bravo, Quebec Victor, via foto apresentada no plano de voo, nível de voo 160. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa voa direto conforme o plano de voo. Controle 120-8, aciona 5106, azul 2781. 1-0, autorizado para a vitória da conquista, Serra Bravo que vai Vitor. Decolando 1-0 com curva à direita, no perfil da Arbor, Elefa, após conforme a rota do plano. O controle de saída 208 e o transponder é 5106, azul 2781. 5106, acontecimento correto, azul 2781. Pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento. Está pronto para pushback acionamento, azul 2781. M310, decolado aos 38, chame o controle, 208. 208, boa noite. Alfa Lima Alfa Alfa, descend 2006, planet 1017, clear the final left approach, report established for localizing. Roger, 2,000 feet, 1017, clear to final approach, ILX X-ray 10, Lima Alpha. Salvador, Oceana 6310, uma boa noite, decolou na Fuca, passa 2000. Oceana 6310, boa noite, contato radar, sua paralisa 350, sai da Fuca. 350, pode voar direto, chamo? Autorizada para o Djalma, chamada 6310. Certo, João, muito obrigado, 6310. Estamos aqui agora no Pátio 3, 2790. Controle Salvador, chamada 6313, tem que levar uma ação para o Rússia. Chame 6313, acione identificação, autorizada a chegada a bom, siga-se para 4.000 pés, ajuste no 017. Para 4.000, no 017, Oceané 6313. 7795 infra-aero já está ciente da situação do senhor. Ah, ok, ciente, vamos. Está chegando uma aqui, obrigado, senhor. Ok. Paulo, Mike, Hotel Papá, boa noite. Mike, Hotel Papá, boa noite, consiga. Autorização de reboque da posição 3 do Pátio 1 para a posição 2 Lima, Pátio 3. Então, Mike, eu tenho o pátio de reboque do pátio principal, posição 3, para o pátio 3, é isso? Positivo, posição 2, Lima. Aguarde aproximadamente, aguarde um momento. Positivo, aguarde. O 3858 é o solo Salvador? Preciso, 3858. 3858, confirme quando vai pedir reposto, senhor. Nos 10 minutos, o 3858. Obrigado. Mike, eu tenho total autorizado o início do reboque no portão 03 e até o pátio 3, chame livrando o pátio principal, o Mike, eu tenho total. Positivo, iniciando com o feedback e informar quando fizer o pátio principal. Passada 5954, chame o centro Recife na frequência 126.85. Passada 5954, chama 126. Está falando 126.85. Sinal 6310, chame o centro Recife na frequência 126.85. 6385-6310. Boa noite, acione identificação autorizada a chegada a Bonf, deixa para o nível 050. Approach, call stream X-ray Alpha Lima Alpha Alpha established. ILS runway 10. Alpha Lima Alpha Alpha, contact Salvador Tower on frequency 118.95. 1895, thank you, have a nice day. Tower, good evening, call stream X-ray Alpha Lima Alpha Alpha, your frequency. ILX X-ray 10 inbound. Hey, good evening, X-ray Alpha Lima Alpha Alpha. Clear to land. Runway 10, wind 180 degrees, 05 knots. Altimeter setting 1017. Roger, clear to land. Runway 10, 1017. Thank you, Alpha. Chama 6313, desça para 2000 pés, ajuste no 017, autorizada, final ILS, repasse estabilizado. Desça para 2000 pés, autorizado o prosseguimento, reporte estabilizado, chama 6313. Portão 2, livre, puxa, estacionamento, chame táxi. Chamar a táxi, 3258. Solo, Michael, até o papá, livrando o parque principal. Obrigado, chame o término, Michael, até o papá. Solo, 1096, para o pushback, estacionamento, por favor. Portão 9, livre, chame táxi, 1096. Estou livre, chamar a táxi, 1096. 304 knots, Lima Alpha Alpha. Roger, thank you. Alpha Lima, Alpha Alpha on the ground at 50, vacate the runway at right side, and monitor ground 121, decimal 1. Roger, next to the right, 21-1, thank you, Lima Alpha. Alpha Lima, Alpha Alpha, it's over the ground. Go ahead, Salvador Ground, clear of the active via Foxtrot. Roger, Foxtrot, clear to enter taxiway Alpha. Full show, taxiway Juliet, taxiway Alpha Lima, Alpha Alpha. Roger, turn to the right, Alpha, full show, Juliet, Alpha. Para o táxi, o 3858, PUB 161, 3 horas 23, até na Recife. 161, Recife, por gentileza, somente autonomia? 3 horas e 21. 3 e 21, copiado. Então, 3858, o táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pistola 0, ajuste no 07. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8 decimal 95. Então, 3858, que é bom voo. Obrigado, bom trabalho, 8956, bom espera, 3252. X-ray Alpha Lima, Alpha Alpha, hold position before X-ray Juliet. We're going to be asked to enter Juliet in approximately 2 more minutes, sir. Roger, hold short, Juliet, Alpha. Bono taxi, voo no 096, 170, bordo 0321, Terra Teresina. Estacionamento azul 2781. 1096, táxi aprovado, pátio principal em Índia até o ponto de espera da plataforma 0, ajuste na 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118.95. 1096, tem um bom voo. CN, pátio principal Índia, ponto de espera da 0.3295, meio 17, ajuste, voo 1096. Boa. Ajuda 781, pátio 3 aprovado, pushback estacionamento, chame o próprio táxi. Não autorizado, senhor, para o táxi, 2781. Observando somente, senhor, uma aeronave da TAM em reboque agora no pátio 3, ok? Minha posição aqui na torre, não consigo visualizar se a mesma realmente já passou feita agora. Gente, está a nossa esquerda aqui, porém a aeronave ainda está toda com os cones ainda, acho que deve demorar um pouco. corrigindo, é outra aeronave, estamos em visual com ela. Ok, senhor, então quando com a segurança, ele puxa o estacionamento de um táxi, 2781. Certo, autorizado, 2781. Líder, qual? Controle Salvador, uma boa noite, o Azul 4298, está cruzando 290 até o 150 com a Unicorn. Azul 298, aguarde. Oceano 6313, chame a torre em 11895. Oi, 11895, Oceano 6313. 3231, deixa para 2 mil pés, ajuste no 097, autorizada para final IMS, reporte estabilizado. Aqui 2017, número estabilizado para 3233. Azul 4298, SM identificação, autorizada a chegada Mário, deixa para o nível 050. Identificou Mário 050, 4298. Chanel 6313, aguarde autorização de pouso, ajuste no 017. Guarda no 313. Position 11, turn to X-ray Lima, X-ray Alpha, Lima, Alpha, Alpha. Roger, turn left on Juliet, in your apron number 1, call you back before Lima Alpha. 59. Eu repouso, chamei 313. Botão 3858, decolado ao 57, chame o controle 208, boa viagem. 08, Smoke. Pode falar. Laranja, chegou 1096, pronto, ponto espera da 10. Chegou 1096, mantenha o ponto espera. Mantenha. 3858, boa noite, contato radar, chegou para o nível 350, saída Momo. 350, saída Momo. 0096, está autorizado a linha manter 10. A linha manter 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- X-ray Alpha, Lima Alpha, Alpha, clear to enter to X-ray Lima, then turn right on to X-ray Mike, and on Quebec to cross for 735, call Salvador Tower frequency 118.905 X-ray Alpha, Lima Alpha, Alpha. Roger, X-ray Alpha, Lima Alpha, Alpha, clear to Lima, Mike, Quebec, cross runway 17, and then 1895 X-ray Alpha. That's negative, ma'am. On Quebec, you call tower 118.905. Before crossing the runway, on Quebec, call tower 118.905. On Quebec, 1895, Alpha. Salvador Azul 2781. Para o táxi, estamos com 62. 3 horas e 30, Salvador. E autorizar para o Frutti para evitar um pouquinho do nosso atraso. Espero quando pronto, chame torre 118 decimal 95 azul 2781. Tenha um bom voo. Autorizado, parte de carga principal, índice, a ponta de espera, chama 71895, e ajustado 1017. Muito obrigado, até daqui a um pouco. Obrigado, poxa. Fala, Xanana, é 313, Librão. P313, boa noite, taxi Alfa, chama ingresso, taxi Juliette. Alfa vai chamar na Juliette, 6313. Bravo Tower, again, Gulfstream X-ray, Alpha Lima, Alpha Alpha, on Quebec. Okay, X-ray Alpha Lima, Alpha Alpha, clear to cross, runway 17 until start hangar. Tiger, clear to cross, runway 17 until start hangar, Lima Alpha. Okay, disregard the last instructions. Clear to enter on runway 17, then continue taxi until taxiway Oscar, apron number 4. Roger, clear to enter in runway 17, then left on Oscar, Lima Alpha. 09:30 da colado 01, controle 1208. 08, boa noite. 09:30. 2-3, Zulu, Xenia, Torre, Rio, 98, 95. 2-4-2-0-9-8, desça para 2-1-3-2-0-9-7, localizado final ILS, repasse estabilizado. 2-1-0-9-7, localizado ILS, totalizado. Controle Salvador, eu vou na 09-6, boa noite, passando 2-1, ponto frutinho. 1-0-9-6, boa noite, contato radar, sua para o nível 370, sai da bomba. Subindo 370, no perfil da bomba, vou na 096. Alpha Lima Alpha Alpha, observe the Marshall and apron 4 and follow it until the shutdown. Roger, clear of the active right now. Via Oscar, we have Marshall inside. Thank you very much, Alpha. You're welcome and good night, sir. Boa noite, Azul 2781, espera, visual para nada. Azul 2781, o traje é um nervoso da TAM, após o pouso do mesmo, a linha aí mantém no zero. Após o nervoso da TAM, a linha mantém no zero. 185. 1-2-6-8-5, boa. Direita 2781, decolagem autorizada, da 10, o vento 180 graus, 059. 7, tem livre decolagem, azul 2781. 3831, abordagem aprovado Alfa e Kilo, até o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, então 3831. Alfa e Kilo, até o pátio 3, então 3831. Sono 096, suba restrito para nível de voo 350. Sono 350, voo 096, seria possível voar frotida presente? 096, sono agora centro Recife, na frequência 126.85. 2685, suba restrito a 350, boa noite, voo 096. Boa noite. Decolado 06, chame o controle 1208. 1208, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 2781. Azul 2781, boa noite, contato radar, sua para o nível 160, sai da árvore. 160 na árvore, azul 2781. Gonçalo. Gonçalo, você tem a posição de soltar 3231, não está vendo nenhum macho aqui no país 3? Acabou de me informar uma posição diferente para o senhor agora. A porção 3 do pátio principal 3231, autorizado o pátio 3, ingresso ao pátio principal, porção 3. Presente, pátio principal, porção 3, 3231. Estabilizado IBS 4298, localizador. 4298, esse nome é Torre, número 895. 1895, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4298, final de 7 minutos. Azul 4298, sente, tá livre o pouso na 10, vento 180 graus, 049. Livre pouso na 10, o senhor poderia por gentileza repetir o vento? Primo, 180 graus, 049. Obrigado, livre pouso na 10, 4298. 707, acende identificação, deixa 4 mil pés via chegada 9, ajuste 1018. Libere a direita, chame o solo, 1-2-1-1. Estou liberando aqui na direita, 2-1-1, 4-2-1-2-8-1.